entreguei pra polícia pra abrir uma investigação. E acha no meu coração que tá com você. Foi com você. Avisei pro delegado que ele tá todo arranhado, batendo descompassado. Tem o seu nome espalhado, é fácil de ver. Todo mundo vê. Você merece ir pra cadeia, pra vê-lo só nascer quadrado. Mas prefiro você do meu lado. Merece em cana, mas se for preso eu pago a fiança. Eu sou o trouxa que te ama, independente de você. Quando eu passo na rua falo, olho viciado. Um trouxa que te ama, independente de você. Caso encerrado, eu que sou culpado por te amar. Mas prefiro você no meu lado.